Dinheiro é só um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa. Esse é André, um cara com muitas ideias na cabeça. O que que tu faz? Você faz o quê? Eu sou operador de fotocopiadora. E pouco dinheiro no bolso. Eu ganho 2 salários mínimos. Pra comprar o meu binóculo, eu precisei economizar 1 ano. Tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Quanto custa uma calcinha? Não sei, eu não uso. A primeira vez que eu vi Silvia, me apaixonei. Ele quer ganhar a garota dos seus sonhos. Marido pobre, burrice. E tu tem alguma ideia de onde arrumar um dinheiro de verdade? Mas antes, ele precisa ganhar muito dinheiro. Nós temos um plano. Pô, mas ficou perfeito, cara. O que que a gente vai fazer com esse dinheiro? Gastar. Eu não vou dar pra ti, não, hein? Eu sei que foi tu que assaltou aquele banco. E ela nem é tão gostosa assim, ó. Tem muito peito. Eu posso matar isso. Lázaro Ramos. Leandro Leal. Luana Piovani. Só isso. Pedro Cardoso. Direção Jorge Furtado. O homem que copiava. Breve nos cinemas.